Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus e aos amigos que nos recebem tão fraternalmente nesta casa, os amigos da espiritualidade, os amigos terrenos, que sempre nos acolhem com um carinho muito grande. E é assim que nós devemos nos sentir acolhidos quando entramos numa casa espiritual. Porque aqui nós temos a revivência daquilo que era de mais precioso que existiu no cristianismo primitivo. É numa construção simples, sem ostentação, o clima fraterno, o clima acolhedor que a casa de caminho, que era a casa de Pedro, tinha. Para revivermos as lições de Jesus, que são as lições que nós mais necessitamos nos nossos dias. Falar dessas lições de Jesus é sempre uma grande alegria, porque nos faz recordar de momentos difíceis, de lutas, de dificuldades, que com essas lições conseguimos superar. Porque o Evangelho, ele é um modelo, na verdade, de superação de problemas, de lutas, de dificuldades. A mensagem de Jesus, ela veio para a humanidade numa época de muito sofrimento. E ela permanece válida até os nossos dias, porque a humanidade ela ainda está presa a essa necessidade do sofrimento. Porque o sofrimento é a dificuldade que o espírito encontra no mundo material de lidar com a complexidade da matéria, que é transitória, que se degrada, que se transforma. Daí o fato de adoecermos também. Daí o fato de, ao envelhecermos, perdermos as nossas forças. Porque o mundo material, a sua essência, é a transitoriedade. Nada que é material será permanente, será duradouro. Porém, aquilo que é de natureza espiritual, isso sim é perene, é constante, é infinito. Então nós, como espíritos, somos seres, na verdade, indestrutíveis, inabaláveis, e muitas vezes não percebemos isso. Muitas vezes não reconhecemos e trazemos uma força imensa dentro de nós. Por quê? Espírito não envelhece. Espírito não se corrompe. Espírito não se degrada. Ele não retrograda. Ele não volta para trás. O espírito só evolui. O dia que nós reconhecermos isso de verdade, no nosso mundo íntimo, nós reconhecemos a nossa essência de espíritos em evolução, nós teremos uma força muito grande para superar tudo. Porque nós vamos reconhecer que qualquer dificuldade, qualquer contrariedade da vida é sempre temporária, é sempre passageira. O mais importante são as lições que nós extraímos dessas experiências. E Jesus, em inúmeras passagens, nos ensinou isso. E nós não deveríamos dar tanta importância às lutas, às dificuldades terrenas, que nós não deveríamos permitir que nenhum sofrimento nos abalasse tanto. E ele nos trouxe uma receita, uma forma de a gente encontrar mais força ainda, que era a de reconhecer que o Criador era um Pai para nós. Ele nos trouxe uma compreensão sobre Deus, que quando nós também nos apropriarmos verdadeiramente dela, nós também teremos uma força que nos fará vencer quaisquer obstáculos. Porque até o tempo de Jesus, a ideia vigente, até os nossos dias, para milhões de pessoas é assim, encarnadas e desencarnadas, porque muitos espíritos conservam crenças antigas. Deus foi e ainda é visto, então, como um ser estranho, que ao mesmo tempo que cria algo, tem a sua ira se voltando contra esse objeto da sua criação. Basta esse ser desagradá-lo e Deus já fica com raiva e se volta contra ele. Essa era uma visão antiga que permanecia lá no tempo de Jesus e que ele veio modificar essa compreensão. Ele veio mostrar que Deus não era o Deus dos exércitos, não era o Deus de um só povo, não era o Deus vingativo. Aquela divindade que ainda se revestia de características típicas das crenças ainda imperfeitas que o homem desenvolveu ao longo da sua história. E muitas vezes quando nós queremos que Deus exerça uma justiça punitiva, severa, muito dura contra aquele que erra, nós estamos revelando que lá no íntimo nós ainda carregamos essa compreensão de que Deus, para ser Deus, tem que punir, tem que ser severo. Na verdade, então, Jesus veio revelar o Deus de amor. Veio revelar que a criação divina é alvo desse imenso amor. Um amor que nós não conseguimos imaginar. Imagine o amor que você tem pela pessoa que você mais ama, ou pelas pessoas que você mais ama. Multiplique esse amor ao infinito, e você terá talvez uma pálida ideia do que é esse amor. Se nós somos tão imperfeitos e amamos ainda tão imperfeitamente, Deus, que é perfeito, ama perfeitamente. Então tudo que existe em torno da nossa vida é expressão do amor divino, sempre. Como assim uma dificuldade, uma dor, uma luta, o sofrimento também é expressão do amor divino. O sofrimento também é uma forma que Deus nos permitiu para que pudéssemos nos aproximar dele e para que pudéssemos, através desse sofrimento, que já não vamos mais chamar de sofrimento, vamos chamar de desafios da vida, pudéssemos desenvolver o nosso potencial. Porque é isso que acontece com o espírito na sua evolução. Quando ele está submetido ao desafio que a vida impõe, ele tem duas opções: parar, lamentar, estagnar, não desejar mais nada e apenas chorar e sofrer, ou reagir, fazer acontecer algo diferente. E a dor, ela serve para nós principalmente como mola precursora da nossa evolução, ou propulsora da nossa evolução. A dor, ela serve principalmente como aquilo que nos impulsiona na evolução. Porque se não tivéssemos a dor, estaríamos ainda vivendo de uma forma totalmente primitiva no planeta. Estaríamos ainda vivendo de uma forma que se assemelharia muito aos animais. Porque não teríamos tido desejo de melhoria. E sem esse desejo da melhoria, não teríamos aprimorado a nossa inteligência. E sem o desenvolvimento da nossa inteligência, não atingiríamos a razão, o intelecto, não aprimoraríamos o nosso sentimento e não alcançaríamos hoje essa compreensão ainda tão pequena que nós temos sobre Deus. Então nós vamos percebendo que nesse processo da evolução do espírito aqui no planeta, que compreende inúmeras reencarnações, porque seria difícil imaginar que o homem pudesse desenvolver-se tanto, aprimorar-se tanto em uma única vida. Mesmo o homem mais sábio, que tenha vivido muitos anos na Terra, é capaz de reconhecer que não aprendeu tudo o que poderia e tudo o que deveria numa existência. Daí então Deus ter nos ofertado as inúmeras existências, chamamos de reencarnações, para que, vivendo diferentes situações, diferentes contextos, convivendo com diferentes pessoas, sofrendo as influências de diferentes meios, pudéssemos desenvolver todo esse potencial que nós temos. E é assim que tem se dado a nossa evolução por milhares de anos e que continuará se dando neste planeta tão abençoado, nessa casa planetária que temos que abençoar todas as manhãs ao acordarmos e percebermos que ainda somos dignos de estarmos neste planeta, não importa se encarnados ou desencarnados. Porque, apesar de quaisquer dificuldades que a Terra apresente, ela é um mundo extremamente importante, valioso na nossa evolução. Por mais lutas e dificuldades que nós tenhamos aqui, aqui é a grande escola do nosso aprimoramento espiritual. E um dia mais tarde, passados 4,5 bilhões de anos, como prevêem os cientistas da Terra, de que esse planeta será totalmente destruído pela expansão que o Sol vai apresentar nessa época, ainda assim nós nos recordaremos de forma muito grata neste planeta, de que ele foi o grande palco das nossas lutas, mas foi principalmente o lugar onde nós conseguimos adquirir muitos valores de espíritos. Seremos, nesse futuro tão distante, espíritos puros, espíritos iluminados, espíritos em harmonia perfeita com Deus, estaremos certamente trabalhando nessa grande obra que é o universo infinito da criação divina. Mas até lá nós necessitaremos das experiências terrenas e teremos muitos desafios ainda pela frente. Muitas lições, vamos dizer assim, Porque o que a vida terrena é para o espírito é isso: uma grande escola com inúmeras lições a aprender. E há momentos que nós sentimos que essas lições parecem muito pesadas, muito difíceis, mas acreditem, nenhuma delas é superior às forças que nós temos. Esse é um dos conceitos mais básicos que nós aprendemos na doutrina espírita desde o início. É muito comum falar, e se falava mais no passado sobre esse exemplo, de que Deus não nos dá fardo maior do que as nossas forças. E isso é um fato, é uma realidade. Por isso que quando quaisquer problemas nos afrontarem na vida, pensemos assim: não é algo superior às minhas forças. E se em algum momento eu sentir que é algo superior às minhas forças, peçamos a Deus aquela energia, aquela força a mais que nós aguardamos para a superação. E tenhamos certeza que nós receberemos essa força. Mas isso dependerá da nossa confiança, da nossa certeza de que essa força virá. E Jesus deixou muito claro isso, de que em determinados momentos nós vamos precisar pedir a Deus a ajuda. Nós vamos precisar pedir a Deus a força que nós achamos que nos falta. E Ele irá, muitas vezes, apenas nos lembrar que nós já possuímos essa força. Numa certa ocasião, Jesus disse assim: peçam e Deus dará a vocês aquilo que vocês precisam. Batam a porta e vocês terão essa porta aberta. Busquem aquilo que vocês desejam e aquilo será dado a vocês. E Jesus fez uma comparação, então, dizendo: se o seu filho te pede pão, você dá uma pedra? Se o seu filho te pede um peixe para comer, você dá ele uma serpente que pode picá-lo? Se vocês, sendo pessoas imperfeitas, mas ainda com o coração cheio de imperfeição, sabem oferecer boas coisas aos seus filhos, o quanto Deus não oferecerá a vocês? O quanto Deus não dará ao homem aquilo que ele necessita? Essa lição até hoje nós devemos nos recordar, e baseando-se então no que Kardec escreveu no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Buscai e Achareis, nós vamos entender o que exatamente Jesus estava dizendo que nós podíamos pedir a Deus. O que nós podemos pedir continuamente e Ele sempre nos dará. Nós poderíamos pensar dentro da nossa visão assim muito horizontal da vida, muito estreita, muito limitada aos condicionamentos materiais. Então vamos pedir a Deus as facilidades materiais. Vamos pedir a Deus a comodidade, o conforto, a segurança material. Isso tudo nós até podemos pedir a Deus. Mas quando Jesus disse que nós temos que pedir a Deus o que nós necessitamos, nós temos que exercitar a nossa visão espiritual, a nossa compreensão espiritual da vida. Nós temos que exercitar a compreensão que nós temos, já adquirida na doutrina espírita, do que significa estarmos reencarnados. Porque quando ele disse que nós podíamos pedir a Deus o que é necessário a nós, é aí que muitas vezes nos falta o entendimento e porque nós muitas vezes vemos que o que nós pedimos a Deus, Ele não nos dá. Porque muitas vezes nós pedimos o que não é necessário à nossa condição de espíritos em evolução. Muitas vezes nós pedimos a Deus, ainda condicionados à ideia de que temos uma única vida. Pedimos coisas a Deus pensando que a paz, a harmonia, a estabilidade, a segurança só se dá pelo bem material, esquecendo que as coisas materiais são transitórias, são perecíveis, estão em constante transformação o tempo todo. Basta que nós abramos os jornais, as revistas, e nós vamos ver fortunas que desmoronam de um ano para o outro. Relações estáveis, seguras, num mês, no outro já não existem mais. A saúde perfeita, num dia, no outro dia já se manifesta uma doença que é incurável. Então nós sabemos que a matéria é transitória. E quando nós pedimos apenas coisas materiais a Deus, e vejam, não que esteja errado pedirmos a solução do nosso problema financeiro, a cura da nossa saúde, mas antes peçamos a Deus algo mais valioso ainda. Senhor, hoje a experiência dolorosa que eu enfrento, seja da carência material, seja da enfermidade, seja dos conflitos que eu convivo com as outras pessoas, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu devo descobrir sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre as leis divinas, ao vivenciar isso? E aí nós teremos a solução desses problemas, porque lição aprendida, lição superada. Lição que nós realmente descobrimos o que ela tem a nos ensinar, ela nos liberta daquela experiência. E é por isso que muitas vezes não percebemos a libertação das nossas lutas, das nossas dores, porque estamos sempre repetindo lutas, conflitos, enfermidades, porque não aprendemos aquilo que as lições anteriores nos trouxeram, porque não assimilamos aquilo que elas podiam nos ensinar, porque não adquirimos o conhecimento espiritual que elas vieram nos trazer. E aí que muitas vezes nós não encontramos solução realmente, e parece que os nossos pedidos a Deus passam desapercebidos por Ele. Isso levou, ao longo da história da humanidade, milhares e milhares de pessoas a desacreditarem em Deus, a não mais aceitarem a sua existência, porque não viram esses pedidos imediatistas sendo atendidos. Esqueceram eles que Deus não é o Pai irresponsável, é o Filho tudo o que Ele pede, e sim o Pai sábio, que oferece apenas as oportunidades necessárias ao aprendizado, ao crescimento, ao desenvolvimento dos seus filhos. Então, quando nós percebemos que esses pedidos materiais que nós fazemos não têm respostas, é porque não é a hora realmente deles se concretizarem. Porque as lições que eles nos traziam, esses aprendizados que eles nos ofereciam, não foram assimilados ainda. Nós ainda não descobrimos aquilo que nós precisávamos descobrir nessas experiências mais desafiadoras da vida. Quando Jesus nos ensinou a pedir a Deus tudo o que era necessário, Ele estava tendo uma abordagem puramente espiritual. Ele estava ali nos ensinando a pedir a Deus aquilo que realmente é importante a nós. Se Ele usou a comparação dos bens materiais que um pai terreno oferece ao seu filho, era para poder adaptar o seu ensinamento espiritual a uma realidade muito material para os seus ouvintes da época, que eram pessoas que ainda estavam muito condicionadas apenas às recompensas materiais que Deus podia dar. Estavam pouco ainda preparados para compreender as realidades espirituais, e que Jesus vinha iniciar todo aquele trabalho de modificação desse paradigma da compreensão divina, mudar uma ideia muito forte que eles tinham. E isso é um trabalho tão intenso, tão grande, tão extenso, que até hoje se opera assim, de tentar mostrar ao homem que o ensinamento de Jesus veio para nos ensinar muito mais do que pedir a Deus bens materiais, muito mais do que pedir a Deus saúde, muito mais do que pedir a Deus comodidades e facilidades. Veio fundamentalmente para nos ensinar que nós somos espíritos, que nós somos seres espirituais, e que devemos sempre nos dirigir a Deus em termos espirituais, sempre pedindo a Ele aquilo que é espiritualmente necessário a nós. Quando Ele nos ensinou busca e achareis, Ele estava implicitamente dizendo que é necessário que nos ajudemos para que o auxílio venha até nós. É necessário que nós façamos algo para que aquilo que nós esperamos também aconteça. O buscar e achareis que Jesus nos ensinou é então semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará. E é isso que nós temos observado na evolução humana na Terra. Podemos hoje dizer, com alguns que negam a existência e a providência divina, de que todo o conforto que o homem tem na Terra foi construção do trabalho humano, do intelecto humano. E esses negadores de Deus têm razão. Realmente, as facilidades, as comodidades que nós temos hoje é fruto do trabalho humano, e isso faz parte do plano divino para a evolução do Espírito. Deus nos ofereceu os meios para que por nós mesmos trabalhássemos e conseguíssemos, estivéssemos o mérito das nossas realizações, e nesse processo desenvolvêssemos a nossa inteligência. nesse processo de busca, de superação das dificuldades terrenas que nós enfrentamos aqui há milhares de anos, pudéssemos ir desenvolvendo e se tornássemos essa humanidade que somos hoje, que é um produto inacabado divino, que ainda não chegou no seu termo, que ainda está em processo de elaboração, porque nós não somos seres prontos ainda. A ideia que nós tínhamos no passado, de que éramos seres prontos, acabados, prontos para viver num paraíso cheio de paz e harmonia, de fartura, era o pensamento de homens primitivos que interpretaram de forma precária certas revelações que receberam mediunicamente no passado. A realidade do homem, desde o seu início até hoje, é que ele é um ser que ainda está em processo de elaboração. Na verdade, nós não estamos prontos ainda, nós estamos ainda em vias de vir a ser a criação divina pronta e acabada. Porque nós somos seres em constante transformação, mudança, em evolução, em crescimento, em transformação. E é por isso que nós não podemos ter a ilusão de que os desafios desaparecerão da vida. Eles continuarão marcando a história do homem neste planeta por muitos séculos ainda. Nós ainda enfrentaremos muitos desafios. Naturalmente, que eles irão gradualmente modificando-se, reduzindo-se, adquirindo outros aspectos, mas hoje nós estamos então num processo de evolução. E não podemos ter a ilusão que teremos uma Terra completamente transformada numa data específica. Nós ainda todos temos um trabalho intenso a realizar aqui no mundo, principalmente em favor da nossa evolução individual, principalmente nesse trabalho de transformação interior, porque hoje a humanidade aguarda muito que algo venha e redima a todos. Pensavam assim no tempo de Jesus, que o grande Messias, o grande esperado, viria para modificar o mundo completamente. E ainda hoje há pessoas esperando a sua segunda vinda para que ele restabeleça tudo. É um pensamento ainda ilusório de muitos. Porque, na verdade, o mundo se transformará a partir da transformação individual de cada um de nós. O mundo será melhor à medida que nós nos tornarmos melhores. E à medida que eu, ao me tornar melhor, compreenda e ame meu irmão, eu possa também ajudá-lo nessa transformação, sendo-lhe o exemplo, a inspiração e aquele que o auxiliará nesse processo, como tem sido feito conosco. Por seres que já, tendo avançado mais na evolução, estão permanentemente aqui, trabalhando junto à humanidade, para que nós também evoluamos como eles evoluíram. É quando compreendermos bem essa ideia e assumirmos essa responsabilidade, é que nós pararemos de esperar as facilidades do céu, não mais estaremos esperando as tranquilidades, e vamos entender que cada desafio da vida, cada situação conflituosa, é, na verdade, uma grande oportunidade de trabalho que nós temos por esse grande conjunto que está aqui, que é a humanidade. Que cada desafio que nós enfrentamos na vida é, na verdade, uma grande oportunidade que nós temos de dar a nossa parcela na criação divina. Porque nós somos também isso, participantes dessa criação divina. Como disse André Luiz, nós somos co-criadores na obra divina. Nós também interferimos nessa obra e lhe damos rumos também. Essa é a grande herança que nós temos divina. Os judeus antigos achavam que a grande terra prometida era uma extensão física de terra, era Canaã mesmo. Mas era uma percepção muito pouco apurada que eles tinham do que era a herança divina. A nossa herança divina não é um pedaço de terra, uma nação, um planeta, é o universo. Aquilo que nós temos a participar, a ajudar nessa organização, é todo o universo. Só que naturalmente nós teremos acesso a essa herança divina no futuro, quando formos espíritos como Jesus, espíritos puros que participam dessa criação. Mas hoje a parcela de criação que nós temos divina que nos compete é a nossa vida pessoal, é a nossa família, é o nosso trabalho, é a nossa casa espírita, é a nossa rua, é o nosso bairro. São esses lugares por onde nós passamos e podemos ali ser os instrumentos divinos de auxílio ao próximo, de amparo àquele que precisa, das correções que são necessárias nesses erros. É quando nós assumimos então essa responsabilidade, por onde estivermos, contribuir, é que nós passamos a perceber que Deus nos atende constantemente naquilo que nós mais precisamos. Porque Ele nos atende sempre através dos outros. Deus sempre nos responde às nossas orações, aos nossos pedidos, através do próximo. Pede a Deus para ter paciência e aparece no seu caminho um irmão difícil. E aí você pensa, puxa, orei tanto, pedi tanto, e olha as figuras que me apareceram nesse dia. É a resposta divina, porque paciência você só adquire desenvolvendo. Pede a Deus para você ter um espírito de caridade e você encontra na rua o homem caído, a criança abandonada, o velhinho triste. Pede a Deus sabedoria e Ele te apresenta inúmeros enigmas para que a sua inteligência entre em ação, para que você adquira a sabedoria. Muitas vezes nós não compreendemos as respostas de Deus, porque nós pedimos, Senhor, me ajuda, e nós achamos que Ele vai nos carregar e nos criar facilidades. Mas não, Ele vai nos ajudar a ativar as forças que nós trazemos dentro de nós. Não foi à toa que Jesus disse aos discípulos, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Naturalmente que Ele estava falando num plano muito extenso de vida, abrangendo muitas etapas evolutivas, muitas reencarnações, mas essa é a nossa realidade. Essa é a nossa essência. Nós somos seres perfectíveis, capazes de desenvolvermos imensos potenciais. Um dia nós poderemos, como Jesus, manipular os fluidos espirituais e restabelecer a cura do cego. Um dia nós poderemos também caminhar sobre as águas. Mas até lá nós precisamos aprender a lidar com as forças mais básicas, que são essas que nós estamos hoje desenvolvendo na nossa condição de espíritos em evolução. Espíritos estão ainda presos à matéria. É desenvolver o nosso sentimento, a nossa sensibilidade, desenvolver a nossa sabedoria. E isso nós estamos hoje com imensas possibilidades de desenvolver. Todos nós estamos matriculados num curso intensivo de evolução espiritual. Cada experiência que nós temos nos nossos locais de trabalho, nos nossos lares, nos lugares pelos quais nós estamos aí percorrendo diariamente, nós temos que ver ali como uma grande oportunidade, como uma grande experiência que nós temos. Porque enquanto nós ficamos com aquele sentimento de refração, de rejeição às pessoas, às situações, querendo apenas nos livrarmos delas, nós demonstramos o quanto ainda nós não compreendemos a necessidade de aprendizado que nós temos. Mas quando nós mudamos essa disposição interior de aceitar o que vier no nosso caminho e fazer o melhor, independente de pessoas e situações, é aí que as nossas forças estão desenvolvendo. É aí que nós crescemos, é aí que nós evoluímos. É aí que nós estamos aplicando a nossa inteligência no nosso progresso espiritual, fazendo como temos feito coletivamente como humanidade. Temos evoluído, temos crescido intelectualmente como participantes da humanidade, porque temos enfrentado os desafios em nossa vida pessoal também. Estaremos desenvolvendo os nossos potenciais se enfrentarmos os desafios que a vida nos oferece. Por isso que diante do lar em conflito, não pensemos em abandono. Diante de um trabalho que é muito desafiador para nós, também não pensemos a princípio abandoná-lo. Diante das dificuldades que a gente encontra, por exemplo, quando nos inserimos num trabalho na casa espírita, muitos desistem sem mal começarem, também não pensemos em desistência. Enfrentemos com coragem, com humildade, Porque na maioria das vezes nós recuamos diante das nossas provas, diante dos nossos desafios, porque nos falta essa virtude. Nos falta esse valor tão precioso para o Espírito, que é a humildade. E que só se desenvolve a partir de um processo de conscientização das ilusões que nós criamos sobre nós mesmos e da vivência de experiências que vão ajudando a desmontar essa autoimagem que nós temos, de que somos melhores, de que somos superiores, de que estamos sempre certos, de que nós não falhamos. É da reflexão que nós vamos então desenvolvendo e da experiência que nós vamos vivenciando é que nós vamos conquistando essa humildade. E aí nós vamos conseguindo transformar provação em realização. Vamos conseguindo transformar lágrimas de dor, de sofrimento, em suor do trabalho do bem. E vamos conseguindo nesse processo, finalmente, encontrar até aquele prazer que os Espíritos citam em algumas questões que eles nos endereçaram, dizendo que temos que ter satisfação com o sofrimento. E que muitas das vezes nem entendem essa colocação dos Espíritos. Acham que eles estavam nos recomendando o sofrimento puro e simplesmente. Não. Era a daquele que descobriu que o desafio da vida, que a luta, que o impedimento é, na verdade, oportunidade de crescimento, de ascensão, de elevação. Vendo a vida dessa forma, nós vamos percebendo que nós vamos adquirir essa força. Nós começamos a perceber que Deus fala conosco através das experiências da vida. Aqueles relatos que em muitas épocas o homem teve, de que a divindade se dirigia verbalmente aos homens, é fruto da má interpretação dos fenômenos mediúnicos. Porque Deus não fala verbalmente, oralmente com ninguém. Mas Ele se comunica conosco através da vida, através das experiências que nós vamos sentindo, através da vivência que nós vamos tendo, através de um processo que é profundamente interno, nunca exterior. E Deus nos responde a tudo que nós solicitamos a Ele. Só que sempre no tempo certo, sempre na experiência ideal para a nossa evolução. Por isso que se aquilo que nós pedimos até hoje, nós não ainda percebemos acontecer, nós podemos aí analisar como sendo: não chegou a hora, ainda não aprendi a lição que eu necessito, ou Deus está usando uma linguagem que eu ainda não compreendo, mas estou em processo de compreensão. E tenho certeza que Ele é uma realidade permanente, permeando a tudo e a todos. Ele está neste momento aqui, nos envolvendo a cada um. E ao mesmo tempo Ele está dentro de cada um de nós. E Ele é essa força extraordinária, maravilhosa, que dá sentido a tudo na evolução do homem. Ele é uma realidade muito atuante na sua criação. Jamais nos apartemos dessa ideia. Nos momentos mais dolorosos, até no momento que a gente sentir o mais fracassado, o espírito mais abjeto, que cometeu o crime mais hediondo, tenho certeza, Deus também está presente neste momento com seus filhos. Porque nenhum ser que Deus criou é destinado à destruição. Nenhum está marcado para terminar a sua experiência. E é quando nós passamos a reconhecer isso em nós e no nosso próximo, que o amor começa a florescer. Quando a gente começa a perceber que somos todos partes de algo que é indestrutível. E eu não estou falando de corpo, de matéria. Estamos falando de espírito. É quando nós reconhecemos isso que nós temos amor suficiente para perdoar o que nos ofende, para desculpar o que nos agride, para ter compaixão por aquele que cometeu atos vis contra seu irmão. É nesse momento que nós conseguimos entender o amar-vos uns aos outros, que Jesus veio demonstrar para todos que era possível, através dessa ligação que nós temos com Deus. Quando Ele disse que Ele e o Pai eram um, Ele queria se referir a isso. Ele estava vivenciando essa concepção ampla, profunda de Deus. E é por isso que Ele foi capaz de perdoar uma multidão que desejava a sua morte, a sua crucificação. e ainda assim se dirigir ao Pai, dizendo: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Porque ele estava profundamente integrado a Deus. Porque era um espírito muito evoluído, sim. Mas, porque ao longo da sua evolução, ele desenvolvera essa conexão com a divindade. Ao longo dos seus milhões de anos que precederam a sua evolução, antes da formação desse planeta, Jesus já estabelecera essas ideias que estamos aqui hoje abordando, já vivenciara tudo isso. Já havia adquirido toda essa trajetória evolutiva pela qual passamos. Porque ele não foi um privilegiado na criação divina. Sua evolução se deu em um outro mundo que nem temos notícia da sua existência, porque esse mundo fisicamente já apareceu há muitos milhões de anos atrás. Mas quando esse mundo se formou, se deu pela intervenção desse ser crístico, desse ser que veio trazer essa compreensão profunda de Deus. Que ele possa então nos inspirar, que possamos com essas ideias todas compreender que possuímos uma vida maravilhosa. Que as nossas lutas, as nossas dificuldades são apenas desafios que estão aqui para nos ativar toda essa força, todo esse potencial que trazemos dentro de nós. Muito obrigado a todos, que tenhamos todos uma excelente semana, que possamos vivê-la dessa forma, dentro desses ideais que abordamos hoje aqui. Muito obrigado.